Frequência Máxima. Músicas exclusivas. Só mostra o campo. O mundo dos motores trabalha com motores novos e usados à base de troca e os melhores preços em geradores. Rebobinamento de motores elétricos de qualquer potência. Manutenção e venda de bombas de água, inclusive as submersas, para poços artesianos. Instalação, venda e manutenção em aparelhos de ar-condicionado e painéis elétricos industriais. Mundo dos Motores, em Malé. Rua Padre Pedro Próspio, 670, próximo a Agrodu. Fone 3542-2270. Ou 98803-8073. Meg Ervas, mantenha seu sangue sempre limpo. Tome Meg Ervas, a mais completa composição de 10 ervas reunidas num só composto. Trata o colesterol, diabetes, gastrite, azia. Meg Ervas desintoxica e regula o funcionamento do organismo. Cuidado, o coração pode matar. Tome Meg Ervas. Pesquisas comprovam que as ervas curam. Meg Ervas é um composto líquido de 10 ervas para purificar o sangue, controlar o colesterol, triglicerídeos, gastrite, hepatite, má circulação, é diurético, digestivo e também desintoxicante. Meg Ervas é 100% natural. Tome Meg Ervas e você vai encontrar em todas as farmácias aqui em Malé. Sempre que a sua saúde precisar de cuidados, visite o seu médico de confiança. Depois, deixe a sua receita aos cuidados da Farmácia Sagrado Coração. A Farmácia Sagrado Coração está sempre pronta para melhor lhe atender. Contamos com a linha completa de medicamentos similares e genéricos. Atendemos de segunda a sábado das 8 às 19 horas. Domingos e feriados de plantão das 8 às 17 horas. E plantão normal das 8 às 22 horas. Telefone 3542 1020, Farmácia Sagrado Coração. Nosso compromisso é com a sua saúde. A Ótica Brasil trabalha com produtos de qualidade extremamente selecionados para um público diferenciado. Aqui você encontra uma grande variedade de óculos de sol e grau, relógios das principais marcas. A Ótica Brasil atua como o melhor do segmento e zela por um atendimento diferenciado. Tal profissionalismo é aliado à qualidade dos produtos e o comprometimento e respeito com a palavra do médico oftalmologista e o que por ele é receitado. O compromisso da Ótica Brasil é atender com excelência, integridade e referência há 50 anos no mercado. Rua 15 de Novembro, 452. Telefone 3542-2494. Este recado é especial para a amiga Dona de Casa e toda a clientela da região. No Mercado Eldorado, você aproveita as ofertas imperdíveis todo mês e ainda o seu dinheiro rende muito mais. Faça suas compras a semana do mês no Mercado Eldorado aqui em Malé e aproveite todas as promoções. Os amigos do Mercado Eldorado estão comunicando que tem a venda cestas básicas com excelente preço e produtos de qualidade. Além disso, aceita cheque para 30 dias, cartão Visa, Mastercard e Vale Alimentação Alelo e Coppercard. Está esperando o quê? Venha economizar, venha fazer o seu dinheiro render mais no Mercado Eldorado, em Malé. Bom dia, gente amiga. Bom dia, povo querido. Já estamos de volta. 9 horas da manhã, 5 minutos. Para você que já está se ligando por aqui, bom dia. Continue na clube. Aqui a música não para, hein? É uma atrás da outra até as 9h30 da manhã. Bom dia! Fique ligado na Frequência Máxima. Você está ouvindo Frequência Máxima. Every time touch. Hey, I'm so